Clareza 5, Oxana 6259, como recebe solo? Recebo Clareza 5 também. Gente, Oxana 6259, Guarulhos, nível 3620 está autorizado, aerovia para Zulu 16, até Belo Horizonte, Gravatar Zulu, após direto Trive e após direto Poços, Papatia Lima, e após conforme decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta, Eco Bridge. Aciona 5550 e o controle 120 decimal 8. Bloqueado. 360 foi aprovado para São Paulo Guarulhos, na Upper Zulu no meia, até Belo Horizonte, depois voa Trip, depois voa Porto. E a roda conforme então. Decola da 10, curva direita, da El, Eta e aí direto Bridge. 5550 transponder, 1208 o controle. Correto, Oxana 6259, portão 1, não chame pronto para o chibeque acionamento. Mantendo a 1219. Ok, mantendo, chamando. M45, formação agora, Vitor. Por gentileza, a frequência 1219 para cópia. Autorização Vitória. 3897, boa noite. Na 129, aguardando para a cópia número 2, gentileza. Informação é o Vitor. 645, Vitória, 360 está autorizado. Aerovia Peruísque 50, decola da 10 com curva direita após decolagem, na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5555 e o controle 120 decimal 8. Vitória, nível 360, Peruísque 50, decolada 10, curva direita, saída da El, transição Leda, direto Eudes após. 5555 ao transponder, 208, controle, Gono 645. Correto, portão 2, chame pronto, na 1219, a frequência mantendo o Gono 645, graças. Separar, obrigado. 3897, na escuta, em 1219, para cópia. Afirmativa. 3897, Guarulhos 340 está autorizado, aerovia P Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravotel Zulu, após direto Trive, após Trive direto Poços, Papatear Lima e após conforme decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta, Eco Bridge, aciona 5553, controle 120 decimal 8. Afirmativo, então, autorizado Guarulhos, 340, via Rosa do Plano, atrasou no meio até BHZ, BHZ Trive, Trive, Posto, depois direto. Decola 10, curva direita na saída da El, Leda, Leda, Bid, 5553 no transfone, 1208 é o controle, posição 5 para o 3897. Correto, mantendo a frequência 1219, então 3897, portão 5, chame pronto, puxa o back, acionamento. Chamada pronto, 3897. Em coordenação, chame táxi, 35219. Salvador, Eco Zulu 90, passando através para o Itapuã, já avisou para o campo. Pente, Eco Zulu 90, segue para o 17? 35, senhor, Eco Zulu 90. Pente, ingresso na final da 35, reparte na final. Portará na final da 35, Eco Zulu 90. Zulu 90, destino, parte 5. Afirmo, novembro. Grato. Na final da 35, Hércules 1, November. Vicente, livre pouso na 35, vento 140 graus com 99, altímetro no 0 no 3. Tem livre pouso na 35, Hércules 1, November. November, solo 09, autorizado backtrack, livre táxi parte 5. Para o táxi com 60 watts, 420 automobil, alternando o monte classe. Pátio Índia, ponto espera da 10, torre 18895, altímetro padrão no 0 no 3, bom voo, boa noite, 35219. Pátio Índia, ponto espera da torre 18895, 35219. Agora 645, pushback acionamento, posição 2. 645 na posição 2, chamou pushback, é isso? Afirmo. Coordenação após a passagem de retaguarda do ATR da TRIP, após o mesmo estar livre, em coordenação, chame táxi, agora 645. Após o ATR da TRIP, agora 645. Salvador, cenário 62, Conalha, parafuso, vai estacionar ainda no 21. Portão 1 irá aguardar, previsando mais 2 minutos, 62 Conalha, número 2 no setor. Pra frente, 62 Conalha. 219, decolado 214, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, uma boa noite. Chamou o solo. É, o 6259, só por curiosidade, só tem alguma informação aí de previsão de liberação da Taxway Alpha, não? A princípio, não recebemos nenhuma previsão. Ah, tá bom, então. Só pra só curiosidade, né? Obrigado. Nada de fã. Segundo 645, tem 95, alterna Campinas, 3 horas e 40. Direita em Dialco, ponto espera 2.18.95, altímetro padrão no 0, no 3, tem um bom voo e boa noite. Em Dialco, ponto espera 2.18.95, obrigado, segundo 645, ajuste padrão. Coordenação 6259, após a liberação retaguarda do Boeing 737, da Gol, após a livre, chame táxi. Passando externo, vai estar travado, tá 3894. 3894, livre pouso não no 0, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, pouso autorizado na pista 10, tá 3894. estacionamento da 38, 9, 7, posição 5. Posição 5, qual é a nação? Chame pronto para o táxi na 38, 9, 7. Chamada para o táxi, 38, 9, 7. Para o táxi, Missionário 6259, com 4 horas e 40, alterna Galeão, o POB 1142. Direita Indy Alpha, ponto esperado no 02, 18895, altímetro no 0, no 3, tem uma boa noite, 6259. Pois está, o táxi via Indy Alpha, ponto esperado no 10, torre 295, ajuste B13, Missionário 6259, ligaram ao trabalho. Comente. Salvador Tower, Muito 8051, full fellow Silas approach runway 10. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. Continue approach, 851. Volo 645, lift decolar down no 0, vento no 3, 0 graus, com 7 knots. Azores 851, clear to land runway 10, wind 130 degrees with 7 knots, QNH 1013. Clear to land runway 10, Azores 851. Volume 645, decolado aos 22, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Torre Salvador, boa noite, cenário 6259, ponto espera da 10, pronto. 6259, após Airbus na curta final, ali mantendo 0. Passa a saída do tráfego, ali mantendo 0, 6259. Mas já Juliette, portanto, 3894. 394, ingressa Juliette, observando a finalização do pushback do Airbus da companhia e prossegue o portão 03. Demativo autorizado, ingresso no pátio via Juliette, observando a aeronave da companhia, vai para 03, 3894. Para o táxi, está 3897, 197 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Eita, mano. dia, o mesmo vai ingressar no portão 03, após prossegue via pátio Índia, ponto de espera 218.95, altímetro padrão 1013, tá 3897, bom voo. Gente, após a entrada do colega da companhia, pátio Índia, 118.95, tá, 3897. Tô no 40 graus, com 7 nós. Autorizado, decolagem 10, cenário 629. One of our taxi via Alpha, call me before taxi, Juliet. My Alpha, call you before Juliet, if you want to take no livre pouso na 10, ventando 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Sim, Machinho, 1013, está livre pouso, gol no 979. Machinho 6259, decolado aos 27, controle 120, decima 8, bom voo. 208, né, decima 9, Batam Kilo Kilo Lima. Confirme o estacionamento, pista que decola. Kilo Kilo Lima, confirme intenções de voo. Quantas milhas se afasta? Torre Salvador, boa noite, está 3297, pode estar no 0 pronto. 3897, Lima, tem 1-0. Lima, tem 1-0, tá 3897. And 1111, and observe the vehicle car next to a beam stand 06, and follow it until gate 11, ok? Copy via Juliet to gate 11, if there is gate 11. One next to a beam stand 08, okay? Copy. Is 851. Tem Kilo Kilo Lima, Kilo Kilo Lima corrigindo, tá na escuta para cópia. Dado Kilo Kilo Lima para o local, então farol após retorno Interlagos. Mil pés, dono 7 direita, corredor axé. Acionando o transponder 0122, o controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Tá 3897, está livre a decolagem, tá 10, venta 140 graus 079. Livre a decolagem 10, tá 3897. Chama 2895 para acionamento, táxi decolagem, altímetro padrão 1013, bom voo, Kilo Kilo Lima. 971, boa noite, na escuta. 971, na escuta, boa noite. Boa noite, na escuta. Prossegue via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, no voo no 971. Livre o táxi, chame na interseção para ingresso sinal 17. Decolar ao 30, chame o controle em 120 décima 8. 120, até a volta. Quilo Lima, reporte alinhado na 17 e pronto para decolagem. Quilolino, livre a decolagem da 17, o vento 140 graus 09 nós. Kilo Lima, decolada ao 35, chame o controle 120 décima 8. 120 décima 8, Kilo Lima. Doutor Salvador, boa noite, papapá, Charlie Sierra Tango, passou o localizador. Silêncio, Charlie Sierra Tango. Continue na final da 1-0, aguarde autorização de pouso, o ajuste é padrão. Tango. Charlie Sierra Tango, passou o altmarker, solicita cancelamento para prosseguir 1-7. Charlie Sierra Tango, plano modificado agora aos 3-6, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Tango. Vai interceptar o final da 1-7, baixado e travado, Charlie Sierra Tango. Livre pouso na 1-7, Charlie Sierra Tango. Venha até 1-40 graus, 07 nós. Tango. Sierra Tango, no solo 39, vai para o pátio 5. Veja o táxi até lá, um bom descanso. Kilo Lima, autorizada, final da 17. E aguarde autorização de pouso. Salvador, Kilo Lima, está na final de 3 milhas, a cabeceira no 7. Está livre o pouso, não, no 7. O Kilo Lima, o vento é 140 graus, 07 nós. Livre o pouso, Kilo Lima. Kilo Lima, seu software é o 52, está autorizado, backtrack, stack, carabata. Ativo. Me chamou Sola? 099, informação é, Vitor, frequência opera 1219 para a cópia, gentileza. Está pronto, cópia Confins, 360. 360 para Confins, está autorizado, gol no 099, aerovia Pesulo 16, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta Pesulo 16, aciona 5005, controle 120, decimal 8. Chame pronto, gol no 099. Boa noite, Kilo Quilima. No Galeão, 360 está autorizado, aerovia Pesulo 10, até ESMAP, após ESMAP, direto Lúvito, Lima, uniforme Vitor, Tango, Oscar, Lúvito, após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, aciona 5007 e o controle 120, decimal 8. Aerovia Pesulo 10, ESMAP, após ESMAP, Lúvito e Barbacena, após conforme. Uno, chame pronto, gol 1979. Virginia, então, tá, 3197. Por gentileza, a nova cópia. Pro Galeão permanece 360 e a rota também cotejada permanece. Da Eole da Bridge a subida e o transponder modifique para 5576 permanecendo no controle 1208. Então 3, tá? 3197, chame pronto. Boa noite, Salvador. Este é o voo no 168, estabilizado no ILS da 10 com o Campo Abismo. Boa noite, voo no 168. Livre o pouso na 10, o vento é 130 graus, 089. Livre pouso no 168.